Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é reciclagem. Reciclar significa transformar objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo. A partir da década de 80, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos. No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também pode gerar dinheiro, os materiais mais encontrados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. O alumínio pode ser reciclado com um nível de reaproveitamento de quase 100%, retornando para as linhas de produção das indústrias. O lixo orgânico pode ser utilizado na fabricação de adubo e aproveitado na agricultura ou horta caseira. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente e está cada dia mais presente nos nossos hábitos. Eu sou o Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Até lá! Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.